gente tem que decidir se para por aqui ou assume de uma vez essa loucura. É que pra mim já não dá mais esse fique e vai, é tortura. Não tem outra solução nessas coisas de paixão. Se o corpo decidiu, ninguém segura. Essa tal de sedução virou pura tentação, não tem cura. E quem nunca se entregou a esse tipo de amor, que num segundo de repente vira mesa, não se deixou enfeitiçar nos perigos de amar, navegando nas loucuras da incerteza. E a gente tem que resolver se agora é pra valer, que se dane se alguém sair ferido. Eu preciso te encontrar, tá na hora de acertar esse caso de amor mal resolvido. A gente já não sabe o que faz, a gente dá bandeira. Essas coisas de paixão, se o corpo decidiu, ninguém segura. Essa tal de sedução virou pura tentação, não tem cura. E quem nunca se entregou a esse tipo de amor, que num segundo de repente vira mesa, não se deixou enfeitiçar nos perigos de amar, navegando nas loucuras da incerteza. E a gente tem que resolver se agora é pra valer, que se dane se alguém sair ferido. Eu preciso te encontrar, tá na hora de acertar esse caso de amor mal resolvido. A gente já não sabe o que faz, a gente dá bandeira. A gente já não sabe o que faz, a gente...